valorizada em Mérida e Palácio, estando a 0, vento 1,00 graus, 0,62 de nós. Gol 1161, decolou às 9, controle 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado, 161. Controle de Salvador, muito bom dia, 1161 da Gol. Salvador, gol 1161. Gol 1161, no posto de radar na decolagem. Suba a nível de voo 360 na Torre de Leda. Torre de Leda, 1161, obrigada. 161, no chame centro do Recife, 12, 8 decimal, 35. Então, Augusto, posso estar em contato radar afastado em 67 milhas, nordeste de Salvador, desde condições visuais até nível de voo 095. Mike Copcher, sendo identificação, está em contato radar 68 milhas. Salvador, vou indo à proa de Alagoinhas, é para a descida. Copa Serra, manifesta cancelado agora 0539, deixa em condições visuais para 2510. Atenta um tráfego agora na sua posição. De uma hora, duas milhas, é com 190, que pelo menos é um gosto que um Oscar. O que você está visual com o Mike Fox Ferrari, se for com 190? separação desse, mantém 095 guardando separação, comigo para continuar a descida. Conflito Lopes, para realizar o descida para 7.510. Batendo o Mike Fox, Serra, controle. Fox, Serra, tem condições de realizar um 360 para separação com o Golf Kilo Oscar para quando mais próximo 4 e não ser necessário fazer espera na rotatória? Mas pode ser inicialmente pela projeção, se eu deverá fazer espera na rotatória para o Golf Kilo Oscar prosseguir como número 1. Mas pode ser reduz então a velocidade. E talvez será necessário realizar pelo menos uma órbita na rotatória. Grato. O Oscar é autorizado para 2.510. Para passar no Golf que o Oscar, deixa para o 9500 metros, reporte visual confiável. 9500 metros, reportarei visual. Golf Oscar, deixa para 1.500 metros. 9500, está com o aeródromo aqui. Está passando o Golf, para ingresso no circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. Ótimo, uma boa noite, bom dia, cara. Bom dia, bom posto. Bom, bom dia, Papatango Golf, Kilo Oscar. Segundo Golf, Kilo Oscar, bom dia, autorizado, final no 7, reporte na curta. Postarei na curta, final 1-7. Tango Mike Fox Sierra, desça para 1.500 pés, o ajuste no 013, reporte visual confiável. Volta no golpe quilológico para ser avistado. Confirmando a intenção de pouso. Pouso 7. Pouso autorizado, pistona 7, vento 110 graus, 06 do dia 9. Quilógrafo. Papatango Mike Fox Sierra para ingresso no circuito, chame a torre 198-9. Fox Mike Sierra, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Passando o Golfo pelo Oscar, Paulo ao 00, confirmando o pátio. Do Via Papalha de Costa Barquear, boa noite. Rotatória está aproximando o Norte, o mais forte. Serra, pouso autorizado, pista 97, vento 110 graus, 07 nós. Mike Fox Sierra, sala 02, confirmando o pátio. Mike Fox Sierra, confirmando o pátio. Cliente de Bricocha Parquear, boa noite. Tower, Union, Andina 1911, reaching Collins runway 12. Tichina 1901, cleared to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Start clear, line up and take off runway 10, Andina 1901. E a chegada Mari, desça para o vetor 050, o ajuste 1013. Tango Mike India Lima, autorizado lá na Prod Serra Vitor 366. Destina 1911, Airborne 06, call Salvador Departure 120 Destino 8, have a good flight. Salvador Departure 120 Decimal 128 Decimal 5, Argentina 1911. 120 Decimal 8. 120 is Argentina 1911. Thank you, Salvador. Argentina 1911, radar contact on departure, classified level 360, dial departure. Radar contact, climb momentum 360 by departure, Argentina 1911. Papatango, Mike, Índia Lima, autorizada a descida para 2.500 pés, o ajuste no 013, autorizado no final do Renato, da Porsche, passando o 3, mesmo. Sinal 19011, contact the receive center on frequency 128 best decimal 35, backup 125 decimal 1. Return 128.35, backup 125 decimal 1, Sinal 1, 9011, thank you so much for Good night.